Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Alô, por favor, novamente. Se estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Porque tem vários assuntos aqui, mas eu gostaria de começar com uma nota sobre um negócio que eu acabo de ver aqui no YouTube, um vídeo. É um vídeo de um sujeito que se assina como Bishop Hamilton Jr., mas aqui num canto aparece também Célio Lobo, não sei qual dos dois que é. Um vídeo chamado A Fim da Nova Ordem Mundial, Operação Storm, Vitória dos Militares pelo Brasil. Então, esse é um dos gênios da direita que aparece aí desvendando os mistérios do mundo e do poder secreto que governa a humanidade, né? E esse pessoal, assim, isto é a peste da direita, a peste. Anos atrás eu escrevi um post dizendo que a formação de qualquer movimento político atravessa uma série de etapas que não são trocáveis. E a primeira dela é a formação de uma intelectualidade. Essa intelectualidade se forma ao longo de debates que podem se prolongar por décadas e que não tem finalidade política nenhuma, é apenas o esclarecimento da intelectualidade, a criação, vamos dizer, de um corpo de conceitos que permita o diálogo. E as pessoas, não é que elas vão concordar, não é uma concepção uniforme, mas um corpo de conceitos que permita, vamos dizer, um intercâmbio de ideias, de modo que as pessoas saibam do que elas estão falando. Antes disso, não existe movimento político possível. No Brasil as coisas se precipitaram e a massa elegeu um presidente antes de haver um movimento político. Então todo mundo fala, movimento conservador, isso não existe, gente. O que existe é uma massa bolsonarista, isso sim, sem dúvida. A massa patriótica bolsonarista. Mas um movimento conservador, mas não existe de jeito nenhum. Ele está no comecinho. Então, como não há realmente a intelectualidade formada, pulam os pseudo-intelectuais. É uma coisa incrível, bicho. Aparece tipo assim, Lobostão, Rodrigo Cocô, cada um dando palpite, falando de coisa que não sabe, mas todo mundo, assim, falando de maneira que parece respeitável. Tá entendendo? Porque pega aquela pose, né, tem um determinado tom de voz, né, treinado, cria um personagem, né, cria uma persona, essa persona então se impõe, em geral assim, representando grupos, ou representando facções, eu represento a Igreja Católica, eu represento não sei o que, eu represento a maçonaria, eu represento as forças armadas, não tem um sujeito que represente ele mesmo, entendeu? Não tem, o único que fala em nome dele mesmo sou eu, né? Os outros todos são representantes de alguma coisa. Então aparece esse cara aqui para dizer, vê, eu quero que vocês ouçam, para você ver. Alguns anos atrás. Então, por mais que você pegue o Olavo de Carvalho falando, é um grande escritor, um grande filósofo, pode até ser, escreveu algumas coisas legais, mas eu prefiro o original, que é o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, escreveu 3 livros. Então, é o seguinte, Olavo pode saber alguma coisa, mas eu prefiro o original, quer dizer, aquele com o qual Olavo aprendeu. Ora, minha gente, o general Coutinho foi meu aluno durante 9 anos. E daí escreveu o seu primeiro livro, que é Um Gramscismo no Ocidente. Né? O que ele sabe ali, ele aprendeu comigo. E ele sempre reconheceu isso aí. Ele discutiu comigo o conteúdo dos livros dele antes de escrever, enquanto escrevia, ia publicar. Agora, este cara aqui diz que eu sou discípulo do general Coutinho, discípulo ou até plagiário do general Coutinho. Você entende por que a direita fica esta merda e não sabe reagir? Por causa desse tipo de gente. Tem poucos intelectuais. Olha, os poucos intelectuais que existem são os que eu formei. Por exemplo, o pessoal do Instituto Borborema, né? O pessoal, alguns caras que fazem lá o Brasil Sem Medo. São pouquíssimos. Eu acho que são o quê? Umas 20 pessoas. Não são pessoas que estão necessariamente participando de movimentos de rua, né? Fazendo agitação. Não, são intelectuais de verdade. São os caras que estão tentando entender o que se passa. E esta é a primeira fase e ela não é saltável, não dá para saltar para a etapa seguinte. Isso aí, eu digo isso baseado na história de todos os movimentos políticos que apareceram no mundo. Se você vê, por exemplo, se você lê os livros de Dostoiévski, ele documenta ali a origem, né, do movimento revolucionário na Rússia. Essa origem remonta a 1850, aproximadamente. Para depois ter a Revolução de 1905 e outra de 1917. Né? E assim por diante. Se você vai ver o movimento conservador nos Estados Unidos, ele aparece na década de 30, né? como um movimento puramente intelectual. Ele só alcança uma expressão política na década de 80. Você pensa que começou fazendo-se paquer? Que estupidez é esta? Agora, o pessoal tem ânsia de agir, quer o poder, todos querem um carguinho, né? Quero ser senador, quero ser deputado, quero ser governador do estado. Então, quando viram a ascensão do Bolsonaro, já grudaram na cola do homem para poder subir na vida. E daí sai esse tipo de besteira. Quer dizer, esse camarada, ele não sabe ler data de publicação de livro. Se ele abrisse, ele ia ver, né, Revolução Granchista no Ocidente, 2002. Pega lá a Nova Revolução Cultural, 1993. Segunda edição, 1994. Então, não é que eu estou fazendo questão de eu aparecer mais do que o General Coutinho. O General Coutinho escreveu 3 livros sobre um assunto, quer dizer, a visão que ele tem das coisas é limitada àquele aspecto que ele estudou. Eu tenho 1.500 assuntos, eu não tenho que competir com o sujeito que foi meu aluno, meu Deus do céu, que aprendeu comigo, não tenho que competir. Essa é uma questão de restaurar a realidade histórica. Agora, a direita está repleta desse pessoal que não tem uma cultura histórica, literária e filosófica suficiente e se mete assim em decifrar os mistérios do mundo. Então, este cara aqui, ele diz o seguinte: não, a Segunda Guerra foi para o Rothschild se vingar do Hitler, porque o Hitler estava corrigindo as distorções da economia mundial, e daí veio o Rothschild. Pô, o cara tem simpatia nazista, é criança, pô, é coisa infantil. É? Não que o Rothschild não exerça influência, mas o Rothschild não é o governo secreto do mundo, ele não tem esse poder que esse cara imagina. Ninguém tem, porra. Tem gente querendo isso aí. Se você pegar o Jorge Soros, ele quer ter mais poder, ele quer, mas ele consegue? Não. Você veja que esse pessoal globalista, eles pensavam ter um governo mundial na década de 80. Até hoje, já passou 40 anos, não tem o governo mundial. Ou seja, eles querem, mas querer é uma coisa, poder é outra. Ou seja, para o sujeito ter o domínio do mundo, ele precisa ter o domínio do curso da história. E para ele ter o domínio do curso da história, ele precisa entender o curso da história. Quem entendeu o curso da história humana suficientemente para poder dirigi-lo, como se dirige um carrinho? Ninguém, porra. Você pega todos os estudiosos disso aí, você pega o Toynbee, pega o Spengler, pega todos eles, né? Pega o Fukuyama. Pega eu, estão arranhando um pedacinho do curso da história, meu Deus do céu. Ninguém tem o domínio intelectual do curso da história humana, portanto, ninguém vai ter o domínio prático político do curso da história humana. E, portanto, não vai ter o domínio do mundo. Não existe isso, porra. Agora, gente a quem falta dinheiro tende a hipertrofiar o poder do dinheiro. Então, o Rothschild tem um montão de dinheiro, o cara que tem mais dinheiro, então deve ser ele que manda no mundo. Não é, simplesmente não é. Ele pode até querer, ele pode até tentar, tá certo? Mas, você vê, se ele que fez a guerra contra o Hitler, mas, meu Deus do céu, por que ele precisou fazer uma guerra contra o Hitler se ele podia parar o Hitler no começo? Será que o sujeito que tem tanto discernimento, assim, não, o Hitler, esse tal de Hitler vai fazer isso, mas aí, se ele tivesse capacidade de antever o curso da história, poderia parar o Hitler no começo? Né? Quando ele invade ali a Polônia, fala, você quer saber quem previu o que o Hitler ia fazer? Mussolini. Né? Esse entendeu mais ou menos o que o Hitler ia fazer. E o que, que ele fez? Telefonou para todos os governantes da Europa dizendo: nós precisamos parar esse maluco. Mussolini fez isso. Ninguém quis, ninguém ligou. Então o Mussolini o que fez? Falou: ah, é? Então quer dizer que o Hitler está mais forte, eu vou ficar do lado mais forte. Foi isso que ele fez. Isso quer dizer, os maiores governantes da Europa não tinham visão da coisa. Não tinham visão do curso, do que ia acontecer em seguida. E aí é claro que o Rothschild também não tinha, meu Deus do céu. Senão ele teria contado para os outros, né? Agora, então esperou o Hitler fazer uma desgraça em metade da Europa, agora vamos fazer uma guerra. E você acha que foi o Rothschild que mandou fazer? Hã? O cara tem esse poder? Não, se ele tivesse esse poder, ele teria tido o discernimento de perceber o que o Hitler ia fazer. Se não tem o visão do curso da história, não tem o domínio do curso da história. Ponto final. Né? Ninguém faz aquilo que não sabe fazer. Né? Muito bem. Agora, eu queria lembrar um segundo aspecto. Né? O pessoal tem ideia muito, em geral, tem ideias muito ingênuas a respeito do que seja o comunismo. Né? Eu estudei esse negócio de comunismo durante, sei lá, 40 anos, 50, meio século. E para mim é um enigma até hoje, né? Tudo no movimento comunista é um enigma, mas tem alguns pontos que para mim são muito claros. Um deles é o seguinte: Desde o seu início, o comunismo, o Partido Comunista, insiste na importância do elemento clandestino. O Partido Comunista não surge como um partido eleitoral, partido registrado, escrito, eleitoral, que vai concorrer às votos. Não, surge como um movimento clandestino. Mais tarde ele adquire também uma atuação eleitoral, tá certo? Em países, vamos dizer, cuja democracia aceita a presença dele, o que não aconteceu no primeiro dia nem no segundo, certamente, né? Então ele também pode ter uma atuação legal eleitoral. Porém, o comando do movimento comunista está sempre na parte clandestina, é a coisa mais óbvia do mundo. Você não vai expor, vamos dizer, o coração do seu movimento para que os inimigos o acertem, o atinjam. Não faz isso. Então, eu sei disso porque eu convivi com elementos do comando clandestino do partido. Pessoas, aliás, cujo nome até esqueci, né? Mas que ninguém fora do partido conhecia. E quem estava dentro do partido não sabia o nome dos caras, sabia apenas o nome de guerra, né? E assim por diante. Ora, mas raciocina um pouco. Se o sujeito tem uma atuação política externa, visível, e tem uma atuação clandestina, tem uma das duas, ou tem as duas, os que têm só a parte externa não sabem nada, são comandados, não são comandantes, não é isso? Por exemplo, os vários deputados que o partido mandava votar, não é isso? Ah, sei lá, você vai votar no Alberto Goldman, você vai votar não sei, esses não sabem de nada, coitadinho, esses são pau mandado do partido, né? Tinha vários desse tipo. Sarney, né? Sarney era um deles, né? Ney Braga era outro, e assim por diante. Pensa bem, um sujeito que tem uma atividade política clandestina, e não são só os comandantes que têm a atividade clandestina, tem muitos militantes na clandestinidade. Depois, quando o partido se torna ilegal, vão todos para a clandestinidade, é óbvio, né? Ora, se você está na clandestinidade, isso significa que as leis, o sistema jurídico estabelecido, o sistema das normas estabelecidas, para você não vale nada. Você pode até obedecer por uma questão de conveniência, num momento ou no outro, mas você não respeita. Você não sente dever de obedecer àquela coisa. Isso quer dizer que a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, para o militante comunista, é tudo bosta. Você está entendendo? Esta é a regra da burguesia, a regra do inimigo. Nós não podemos obedecer a regra do inimigo. Nós podemos, às vezes, nos adaptar a ela quando essa é da nossa conveniência, até para enganar o inimigo. Fingimos que somos democratas, fingimos que queremos a ordem constitucional. Eles vivem fingindo isso. Mas por dentro eles riem, é óbvio que riem. Isso significa que a mente do sujeito, a mente e o coração do comunista, não são regidos pela ordem constitucional, ordem jurídica existente. Não são. Ele é regido por um outro código, por um outro corpo de obrigações, por um outro corpo de valores, está entendendo? Por outro corpo de direitos e deveres. Qual é esse corpo, né? No caso do comunista, é lógico que é o marxismo. Então, aqui tem o conjunto das leis existentes que nós tentamos destruir e, ao mesmo tempo, às vezes, fingimos que obedecemos, e aqui tem um artigo que este, sim, nós levamos a sério e este nós obedecemos. São as instruções que vêm do Comitê Central ou vêm da União Soviética. Porque o Comitê Central dos Partidos Nacionais era submetido ao governo soviético, ao Partido Comunista da União Soviética. Então, esta, a noção que o partido tem do mundo, esta é a realidade. E este é o código real ao qual nós nos submetemos. E, ao outro lado, existe o código de fingimento, existe a mentira estabelecida, no qual só a idiota da burguesia acredita, e que nós podemos usar sem acreditar. Tá certo? Isto é assim desde que existe o movimento comunista. E é impressionante o número de direitistas que não sabem que é assim. Que, por exemplo, quando o seu, esse seu Moraes, seu Imoraes, né, diz, não, nós estamos aqui lutando para manter a ordem democrática, repete as palavras dele literalmente. dele, né, ele está proibindo atividades contra a ordem democrática. Quer dizer, acredita que o sujeito está fiel à ordem democrática. Não é possível esse nível de burrice. Não é, realmente não é possível. É? Agora, pior do que isso é o seguinte. Os caras acreditam que o Moraes e outros iguais a eles são fiéis à ordem democrática, quer dizer, à ordem da República. Sabe por quê? Porque eles não conhecem nenhum código superior à ordem da República. Eles não conhecem nenhum marxismo. O único sistema de ordem que ele conhece é a nossa Constituição, o nosso Código Penal, o nosso Código Civil. Isto é a visão do mundo que o sujeito tem. Gente, é possível ser mais superficial, mais bobo do que isto? É? Porque nós temos uma Constituição que foi feita às pressas, feita nas coxas. Outro dia, 1988. Como que isto pode ser a ordem da realidade? É? Como que isso pode ser o código que vai reger a nossa vida? Não, ele pode reger uma parte dos nossos atos, a parte mais externa, a parte que se refere, a parte, não do ser humano real, mas do cidadão. Cidadão é um recorte, né? É um recorte abstrato feito em cima do ser humano concreto. Na sua vida real, ninguém obedece à Constituição e o Código Civil, o Código Penal. Só obedece nas suas relações com outros cidadãos. Cidadão não corresponde ao ser humano. Cidadão é apenas a parte social dele numa determinada sociedade. Você está entendendo? Então, que se você mudar de país, você não está mais submetido àquela Constituição e àquele direito penal. É? Você muda para a Zâmbia, para o México. Pronto, você tem outra Constituição, outro direito penal. Para você ver a que ponto esses códigos são superficiais. Eles são convencionais e superficiais. Eles não transmitem a realidade. E, portanto, a obediência a eles só pode ser parcial e condicional. Não é possível uma obediência total, verdadeira. Não é possível. Por quê? Porque eles não são o código supremo que rege a vida humana. Eles estão submetidos a outros códigos. Eu vou lhe dar um exemplo. Todas as constituições e códigos penais do mundo estão submetidos às leis da lógica. Hã? Se ele viola a lei da lógica, eles não valem. Por quê? É um dos princípios do direito. Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. Se você tem uma lei contraditória, a lei é impossível de cumprir, então você não é obrigado a cumprir. Onde está isso? Está escrito em alguma constituição? Não, isso é uma lei da lógica. Todas as constituições e códigos penais e civis do mundo estão submetidos à lei da lógica e não podem violá-la. Agora, gente que nunca estudou lógica e não sabe como a lógica funciona, pega a constituição, o código penal, o código civil e tem aí, vamos dizer, o código máximo que vai reger a sua vida. Ou seja, você está vivendo, vamos dizer, num teatro de fantoches. Você está entendendo? Você está fazendo só o que os cordãozinhos, né, do titereteiro mandam você fazer. Então, isto quer dizer, a validade de uma Constituição depende, vamos dizer, da fidelidade dela a princípios que lhe são superiores. Por exemplo, a lei da lógica, as leis da lógica. Ou, te digo, as leis da aritmética elementar. Na Constituição não pode violar a aritmética elementar. Lei não pode violar a aritmética elementar. Por exemplo, a lei não pode botar lá, sei lá, estabelecer uma multa, tá certo? Cujo cálculo viole as leis da aritmética elementar. Não pode, né? Agora, é só a lógica aritmética elementar? Não. Existe uma coisa que se chama concepção do mundo. Naquilo que você sabe ou pensa que sabe a respeito da constituição do universo, do lugar do ser humano no cosmos. Toda constituição e todo código penal civil é baseado nisso. Ou seja, nenhuma constituição, nenhuma lei penal civil pode ser a lei máxima, nunca. Agora, se você não conhece nenhuma lei acima dela, ela passa a ser a lei máxima para você. E daí você tem uma visão totalmente fetichista da lei, da realidade, do seu país e da sua vida. E isso acontece entendeu? Com toda a direita brasileira. Toda ela é assim. Quer dizer, ela tem uma adoração fetichista pelas leis. E ela nem percebe que o outro lado não tem. A esquerda todinha está livre desse culto fetichista, porque o culto fetichista dela é o marxismo, meu Deus do céu. Ouça. O marxismo nas suas várias versões, que também é uma infinidade de versões. É toda uma confusão, mas essa confusão para eles é sagrada. Mesmo quando elas sabem que isso, os ditames desse código marxista não correspondem com a realidade, eles desprezam a realidade. Porque o código marxista, o código revolucionário, tem como primeiríssima e única lei, na verdade, é o seguinte: tudo que favorece a revolução é bom, tudo que desfavorece é mal. Isto é a regra fundamental do mundo. Por quê? Porque a história humana, na sua totalidade, no entender deles, é o caminho da revolução. Quer dizer, a revolução comunista é a culminação e o topo e o destino final de toda a história humana. Portanto, ela é a chave de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu foi para preparar o advento do regime comunista. Então, o regime comunista é o princípio e a chave de tudo. Não existe uma realidade superior a isso. Nem a realidade física é superior a isso. Porque a realidade física está submetida ao papel que as coisas físicas têm dentro do processo revolucionário. Tem até um livro da Marlene Chauí que ela explica assim: uma montanha não é um ente físico, uma montanha é um elemento do sistema de propriedade vigente. Até as leis da física estão submetidas às chamadas leis da história, né? É por isso que eu disse no meu livro Jardim das Aflições, eu disse, o marxismo nunca foi um materialismo, porque para ele o que está acima de tudo não é a matéria, é a ação humana sobre a matéria. A matéria é apenas uma matéria-prima da ação humana. Então, ora, se a matéria, usando a palavra matéria e forma no sentido aristotélico, a matéria no sentido físico é a matéria no sentido aristotélico da forma que é dada pela ação humana. Então, como a forma predomina sobre a matéria, é evidente a ação humana, que é o que eles chamam de trabalho, o transformador da matéria, é o elemento ativo e a matéria é o elemento passivo. Então, o ativo predomina. Então, tudo o que os marxistas chamam de materialismo não é materialismo. É um idealismo subjetivo, coletivo e histórico. Espero que tenham entendido isso aqui. Porém, pelo menos aí, os comunistas levam a vantagem porque eles sabem que o mundo das leis é só fantasia, é só mentira. É só teatro de fantoche. Eles sabem disso. E a direita não sabe. A direita leva a sério. Totalmente a sério. Agora, pensa o seguinte: se você quer que as suas leis sejam realmente obedecidas, você tem que entender quais são os princípios que elas obedecem. Se você coloca a lei como se fosse o princípio máximo, ela já está desobedecida na mesma hora, já se desmoralizou. Porque já virou um treco totalmente vazio. Por exemplo, eu já assinalei aqui, né, coisa que tem na primeira Constituição: todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Como você pode assegurar a saúde? Como que uma lei pode dar saúde para você? Se dissesse assim: todo cidadão brasileiro tem direito à assistência médica, falar, ah, isso sim, isso nós podemos garantir. Mas a saúde, né? A saúde é um elemento da realidade física, meu Deus, sobre o qual nós não temos poder. O redator da Constituição não tem poder sobre a realidade física. Outra coisa, os deveres de entidades abstratas. É dever da sociedade, pá, pá, pá, pá, pá. O que é isso? É? Se a sociedade não cumpre, se existe um dever, o não cumprimento do dever deve implicar numa punição, num castigo, num dano qualquer. Se a sociedade não cumpre o seu dever, quem vai castigá-la? Alguém de fora da sociedade, vai vir um anjo, vai vir um extraterrestre, um ET, não é isso? Um cara do planeta Marte para castigar a sociedade humana, ou vem um cara do estrangeiro. Quer dizer, que a frase é absurda. A sociedade não tem deveres, meu Deus do céu. A sociedade é o campo no qual as pessoas e grupos têm deveres. Umas para com a sociedade, não, umas para com as outras. Você não pode ter um dever para com a sociedade. A sociedade não pode ter um dever e você não pode ter um dever para com a sociedade inteira. São coisas absolutamente ilógicas. Agora, se isso está escrito na lei, essa lei não vai ser cumprida. Essa lei vai ser uma palhaçada. Ninguém vai levar isso a sério. Então, se fizer uma revisão lógica da nossa Constituição, bicho, aquilo não serve nem para usar de papel higiênico. Agora, mas é a única lei que nós temos. Não adianta você apelar a essa Constituição, porque o outro lado não a leva a sério. E ele está certo de não levá-la a sério. Ele sabe que uma Constituição não é um termo final. Não é um princípio geral, universal. Não. Ela é uma consequência. Uma consequência lógica de um princípio universal que está dado muito antes, se é que está. Então, tem que descobrir. Por isso que eu digo que o movimento político tem que começar com a discussão entre intelectuais durante muitos anos para eles se acertarem com relação a esses princípios universais. Claro que pode haver divergência com relação aos princípios universais, mas eles têm que ser expressáveis, você tem que poder dizê-los para poder discutir. Por exemplo, alguns vão tomar como princípio universal que os 10 mandamentos. Você pode aceitar, mesmo se que não é religioso, pode aceitar que os 10 mandamentos são o princípio organizador da vida humana. Eu já dei aula sobre isso, eu já disse. Os 10 mandamentos não têm um sentido normativo, têm um sentido ontológico. Então, por exemplo, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, não quer dizer que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer que efetivamente você ama a Deus sobre todas as coisas, ainda que você não o saiba. Porque você sempre vai amar mais aquilo que lhe parece melhor. O que é o melhor? O melhor do melhor do melhor do melhor. É o superlativo. Não é isso? É como na língua árabe, o famoso Allahu Akbar. Né? O que quer dizer Akbar? O pessoal traduz como Deus é grande. Mas não é isso que quer dizer. Se você estudar, você vai ver que grande é Kabir. Akbar é maior do que o maior. É a única maneira de traduzir. Então, se ele é maior do que o maior, ele é inconcebível. Ele só pode ser pensado assim, por um superlativo do superlativo, sendo como uma assíntota, a curva que vai se aproximando de uma reta, mas não alcança. Isso quer dizer que qual é a obrigação? Nós temos que estar continuamente pensando o que é o melhor do melhor do melhor. Está entendendo? E a sua compreensão do melhor do melhor do melhor vai então determinar a sua compreensão de tudo mais. Mas olha, no fundo não é isso que todo mundo faz, sabendo ou não? Quem não sabe que tudo que é bom tem outro melhor? Né? Só se for o Eric Jacquin, o cozinheiro, que diz, se é bom não tem melhor. Bom, é um modo de dizer. Mas ele quer dizer que o que ele chama de bom é o melhor do melhor. É isso que ele está dizendo? Não é isso? Então, você entende que tudo que você... Só existem duas maneiras de você falar de Deus. Ou você fala no superlativo ou você fala no negativo. Quando você vai dizer o que Deus é positivamente, você vai ter que usar o superlativo. O maior do maior do maior do maior do maior. Ou então você vai usar o negativo. Dizer, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é aquilo outro. Né? Se você disser, por exemplo, Deus é bom, você diz, não, bom é o seu Zé Mané, Deus é muito mais do que isso. Então você fala, teologia positiva e negativa, não é isso? Apofática e catafática. Então, só existem essas duas maneiras. Não existe uma teologia, como é que se diz, objetiva, que diz as coisas exatamente como elas são. Não é possível. A linguagem da teologia é necessariamente apofática ou catafática. Quer dizer, ou é superlativa, e é uma assíntota, ou então é negativa para separar Deus daquilo que não é Deus. Está entendendo? Então, alguma concepção desse tipo todo mundo tem. O marxista não permite que a sua concepção do melhor, vá além da ideia que Marx tinha da história. O que mostra que todo comunismo é um negócio limitado desse tamanho. né? Porque apenas é uma concepção da história humana, uma concepção muitíssimo relativa, e mais ainda, é uma concepção toda baseada num elemento único, que é o trabalho humano. Não tem mais nada, a única realidade que ele encara é o trabalho humano. Não tem. Existe, por exemplo, a física marxista? Não existe, gente. Então fala que é materialista, fala, mas quais são as suas concepções físicas? Ah, é igual a do Einstein, é igual a do Heisenberg, etc. Não tem uma marxista. Né? Tentaram fazer, mas deu errado. O Engels tentou fazer, no Dialeto da Natureza, que é um livro que a gente dá risada até hoje, que é tanta besteira. Nenhum cientista jamais levou a sério aquela porcaria. Então, é uma, o marxismo é uma concepção maior do que a do direito burguês, sabe? Claro que é. Ele transcende o direito burguês. Ele, por quê? Porque ele entende as bases econômicas e sociais de onde sai o direito burguês. Então ele entende quais são os interesses que estão em jogo no direito burguês. E o direito burguês nada fala sobre isso, ele esconde isso. Né? Então, ele é maior do que o direito burguês, mas ele não é maior de tudo. Ele é grande, mas não é dois, tá entendendo? Então, para além do marxismo, existem concepções infinitamente maiores, que estas sim podem ser a base, o princípio universal sério para a interpretação das leis, da constituição das leis, etc, etc. Se a pessoa não tem esses princípios na cabeça, ele só vai falar besteira. Tá entendendo? Por exemplo, eu leio essa sentença desse pessoal do STF, me dá vontade de dar risada. Eu falo, meu Deus, esse cara não tem capacidade para ser meu aluno. Ele não sabe do que está falando. Ele não entende o que ele fala. Esse Zé Celso de merda não sabe do que ele fala. O Alexandre Moraes também não sabe do que fala. Mas pior, eles não sabem, mas eles não sabem que não sabem. Ou seja, eles não têm concepções suficientes para julgar o acerto ou o erro do que eles estão falando. Então, é tudo só ato de vontade. É o que eu quero, minha vontade é lei, eu quero assim. E tem que ser assim. Né? Por quê? Porque eu mandei. Então, não é que eles queiram ser ditadores. Não, eles são porque eles não têm outra saída. Eles não têm nenhum critério para julgar a verdade ou falsidade do que eles estão dizendo. Então, tem que fazer, tem que botar o pino na mesa e impor alguma coisa. É o que falava o Hans Kelsen, é o princípio do Führer, você está entendendo? Quer dizer, o Hans Kelsen dizia o seguinte: toda a Constituição tem uma norma fundamental, da qual todo o resto baseia. Não é isso? Então, quem estabelece a norma fundamental? Daí veio o Carl Schmitt e disse: eu sei quem estabelece a norma fundamental. Quem manda mais é o Führer. Pronto, acabou. Você está entendendo? Quer dizer, a impossibilidade de o sujeito subir até os princípios universais reais, a incapacidade de raciocinar, apreender algo dos princípios fundamentais e deduzir dele a verdadeira ordem que deve imperar abaixo disso, torna o sujeito um ditador. Faz dele o postulador da norma fundamental. E isso qualquer pessoa, por mais medíocre que seja, porque esses caras do STF são todos medíocres. Né? Eu digo, esses caras não têm capacidade para discutir direito comigo por 5 minutos. Eu não sou advogado, estudei só um pouquinho, tá certo? Mas é o seguinte, eu que eu leio, eu entendo, e eles não entendem. Eles não entendem nem o que eles dizem. Você vê quando esse Celso de Mello diz, por exemplo, o gabinete do ódio não tem direito à liberdade de expressão. Digo, o senhor quer, por favor, me definir o que é o gabinete do ódio? Ele não sabe. Ele sabe, são os partidários do Bolsonaro. Mas isso não é uma definição. Né? Isso você está aplicando uma denominação a um determinado grupo. Você está chamando o pessoal de gabinete do ódio. Você não está definindo o gabinete do ódio. Nem capacidade de definir. Você faz o quê? Você cita um exemplo que você acha que é do gabinete do ódio. Né? Quando você não tem uma definição e começa a citar exemplo, você entrou, como diria o Sandro Lapoito Preto, perigoso, campo da galhofa. Você não sabe do que está falando. Olha, gabinete do ódio não é, não é um termo que tenha definição. Fake news não é um termo que tenha definição. São apenas figuras de linguagem. E cada um diz como quer. O cara da direita chama a esquerda de fake news, o cara da esquerda faz o contrário, chama a direita de fake news. é apenas figura de linguagem, não é uma discussão séria, gente. E isso é termo usado na chamada Suprema Corte. Suprema do quê? Suprema besteira, suprema ignorância, suprema analfabetismo. É isso que está acontecendo. Então, vamos dizer, chamá-los de ditadores adianta? Não adianta nada. Por quê? Me dê uma outra solução que eles tenha para a vida deles, além de ser ditadores. Eles nunca vão poder fazer outra coisa. Isso é só a única coisa que eles podem fazer. Eles não têm capacidade para raciocinar juridicamente. Esse é o ponto. Eles podem ter estudado muito, mas o raciocínio efetivo eles não têm. Por exemplo, o sujeito dizer: não, as Forças Armadas não podem ser o poder moderador. O poder moderador é o STF. Eu digo: opa, pera. O artigo 142 fala que quando há conflito de jurisdição entre os três poderes, então é claro que o árbitro não pode ser um dos três. Tem que ser um elemento externo. Por isso, você tem que ir superior a 12,5 para entender isso aí, e eles não têm. Quer dizer, não é que ele acha que não, nós não queremos que as Forças Armadas sejam o poder moderador. Ele não entende que elas têm que ser, porque não há outro. Na verdade, o poder moderador é o povo, porque o imperador era poder moderador. Por quê? Porque ele era o pai do povo, ele representava o povo. Não representava o governo, nem mesmo o Estado. Ele era o pai da nação. Então, ele, em nome do povo, ele fazia o quê? O que o povo queria, pô. Porque se ele fizesse contrário ao que o povo queria, o povo derrubava. Então, é claro que nenhum dos três poderes pode ser por si o poder moderador. Eles são as partes em disputa, meu Deus do céu. Precisa ser muito inteligente para entender um treco desse? Precisa ser mais inteligente do que os 11 caras que estão lá. De onde surge isso aí? Falta de cultura moral. Às vezes falta de cultura doméstica. A pessoa não foi educada suficientemente, né, pela mãe. A mãe não ensinou, por exemplo, aquilo que você pega, você tem que guardar no mesmo lugar que você encontrou. Não é isso? Ela não ensinou essas coisas para ele. Sabe por quê? Né? Por exemplo, se cada vez você pega, você deixa a coisa no outro lugar, quantos lugares você precisa ter na memória para você achar o que você quer? Se você, olha, aqui tem essa caneta. Então, sempre que eu pego, eu guardo aqui. Eu sei que ela está aqui. Agora, se cada vez que eu pego, eu deixo num lugar, quantos lugares eu preciso lembrar para poder saber onde está a caneta? Então, não é nem uma questão de moralidade, é uma questão de lógica, de questão simples de unificar, dar unidade ao pensamento e à ação. Então, isso é o que é filosofia? Unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, você tem que guardar as coisas no mesmo lugar. Por quê? Porque daí você não precisa ter uma lista de lugares na sua cabeça. Ah, eu posso ter deixado na gaveta, eu posso ter deixado na geladeira, eu posso ter deixado na esquina, eu posso ter deixado na casa do Zé Mané. Não precisa fazer isso. Você botou a caneta aqui. Está aí no tinteiro. Pronto, acabou. Está entendendo? Esse tipo de educação as pessoas não recebem em casa no Brasil. E sabe por que não recebe? Eu vou dizer. O brasileiro não gosta dos filhos. O brasileiro tem vergonha dos filhos. O que o sujeito mais teme é o seguinte: que o filho faça passar vergonha. Que o filho faça alguma coisa que o faça passar vergonha. Então é o seguinte: você, primeiro, você não tem orgulho do filho? Se você não tem orgulho do filho, você já está treinando o cara para ser um idiota. Porque ele já está treinando. Não, você só vai me fazer passar vergonha. Hã? Ora, quantas vezes na vida o filho faz o sujeito passar vergonha? Uma, duas, três? Quando chegou na terceira, você não aguenta mais. Então, em geral, isso é uma raridade, o filho fazer você passar vergonha. Então, eu fico horrorizado de ver o modo como as pessoas tratam os filhos. Eu sempre ficava horrorizado com isso no Brasil. Era muito grito. Eu sempre disse para todos: não grite com as minhas crianças, senão eu vou gritar na sua orelha. Eu não grito com ele, como é que você vai gritar? Seja educado com os seus filhos, seja gentil. É uma coisa muito simples. Quantas pessoas eu sei, que eu conheço, que praticam isso? Sei lá, uma ou duas. não mais do que isso. A maioria acha que é dever dele, se é aquele negócio. É um sujeito que tira isso da Bíblia, tem que tratar com a vara. Opa, opa, com a vara, se for um homem de 1,90m, agora vai pegar um bebê e bater nele com a vara, pô, tem vergonha? É claro que se você ficar sabendo que o seu filho, né, estuprou a filha do vizinho, menina de 14 anos, você tem que ir com a vara em cima dele, tem que bater, porque é um filho da puta mesmo. Mas as coisas simples que criança faz, os errinhos simples, não são pecados, não são crimes, não são nada. Você já vai com a vara em cima, né? Você quer mostrar que você é o gostosão? Eu nunca tive que mostrar para os meus filhos que eu sou o gostosão. Nunca fiz nada para exibir força para eles, né? Se for precisar exibir força, eu exibo para um cara do meu tamanho, pelo menos, né? Agora, para um bebê, grande porcaria, né? Então, essas coisas, a falta de educação doméstica já desarticula a mente das pessoas desde pequenininho. Tá entendendo? Quer dizer, eu já expliquei, no curso de psicologia, eu expliquei, o pai é o símbolo da ordem, a mãe é o símbolo da vida, da força. Né? Se, né, neguinho que não tem mãe, ou que a mãe dele é ruim, ele fica covarde. Neguinho que o pai dele é ruim, ele fica confuso e entra na ilegalidade. Né? Então é simples. Por que, que a mãe é a vida? Oh, meu Deus do céu, quem botou sangue em você? Foi a mãe, não foi? Então ela te deu a vitalidade, a força física, meu Deus do céu. Vem dela, né? Não é do pai. Né? O pai está te dando, por exemplo, ele dá o dinheiro que sustenta você. Então o que, que é o dinheiro? É um aspecto da ordem social, ele está inserindo você na ordem social. Está entendendo? É outra coisa completamente diferente. Então, o pai representa a razão e a mãe representa a força, a vida. Né? Então, a pessoa pensa que é o contrário, que o pai é a força. Fala, você está doido? Né? Só se for, eu digo, ouvi falar do sujeito que casou com o outro e pediu auxílio maternidade. Pode ser, tudo pode acontecer. Né? Então, então, veja, essas coisas, por exemplo, essa coisa do pessoal, ele diz que não, temos que, né, acabar com os estereótipos sexuais, porque isso prejudica os transexuais. Digo, mas se não existisse estereótipo sexual, como é que o sujeito ia querer mudar de sexo? Se não tem estereótipo, se os dois sexos são iguais. Então, tanto faz, você está nesse ou está no outro, você não vai nem perceber a diferença. Então, a existência de estereótipos é uma coisa básica em toda a imaginação sexual, né? Inclusive a do transexual. Ele quer mudar de sexo porque ele viu a pessoa do outro sexo e achou mais bonito e achou melhor para ele. Se ele não tivesse visto, ele não ia ter essa ideia. Mas as pessoas dizem isso assim: precisamos exterminar os estereótipos sexuais para defender os transexuais. Como? Isso aí é digno do Celso de Mello, meu Deus do céu, né? Ele não falou isso, mas é um raciocínio do mesmo tipo. Gente, então, seguinte. O problema do Brasil não é o comunismo, não é a esquerda. O problema do Brasil é muita burrice, gente. E a burrice leva as pessoas para o crime. Eu falei para vocês de um amiguinho que o Pedro tinha quando era criança, que dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Daí depois ele arrumou um emprego de aviãozinho no Rio de Janeiro, morreu baleado pela polícia, com 14 anos de idade. Isso é o Brasil, gente. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Eu volto com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui pergunta, Rafael Badotti pergunta: professor, o que parece, tudo cai na questão da falta do referente. Qual o referente do gabinete do ódio? Aqui é pior ainda. Gabinete do ódio não é que não tem referente, não tem significado. Você não tem a definição nominal. Não é possível definir nominalmente. Só é possível você apontar algumas qualidades que você vê no gabinete do ódio. Eles são bolsonaristas, eles são reacionários, né? Eles são terroristas. Você está xingando, você não está definindo. Não tem referente porque não tem nem significado, gente. Você vê, nós estamos lidando com pessoas que não sabem perceber que os termos que elas usam não têm significado. Não sabem mesmo. Se você pega essa capa da Isto É que saiu hoje, com as qualidades que eles veem na Sarah Winter, é tudo assim. Quer dizer, se você pregar, vamos dizer, a posse de armas por todos os cidadãos é terrorismo, qual é a diferença disso para um sujeito que solta uma bomba e mata pessoas? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a quase totalidade da população tem armas, né? E, portanto, a maioria é inteiramente a favor de ter armas. Isso quer dizer que são todos terroristas, que é uma nação de terroristas? Mas se é uma nação de terroristas, por que que tem 10 vezes menos crime de morte do que no Brasil? Né? Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Estou falando, isso não é que não tem referente. Você acha possível explicar para o Celso de Mello o que é um referente? Gente, porra! Eu tenho dificuldade para explicar isso para vocês, que não são burros. Agora eu vou pegar um homem da minha idade, que não entende o que ele mesmo diz, e vou explicar o que é um referente. Não dá. Se você explicar o que é um referente, ele tem um derrame cerebral. São todos assim. E não é só ele, não estou falando porque não é porque os caras do STF, não. O parlamento está cheio de gente assim, o ministério está cheio de gente assim, as forças armadas estão cheias de gente assim. Nicolas Carvalho, professor, boa noite. Se por hipótese as famílias se desfizerem, como no projeto globalista ocidental, a ordem política e econômica mediática substitui... Substitui como as referências paterna e materna? Não. Essa história de liquidar a família, isso é uma bobagem da direita. Ninguém é contra a existência da família, é contra a existência da família dos outros. Você acha, por exemplo, que será o Rothschild quer desfazer a própria família? É que o Rockefeller quer desfazer a própria família? Mas o que, que é? Ele quer desfazer a sua família. Por quê? Porque no Império Romano só tinha família os caras que eram proprietários de terra, os outros não tinham. Os escravos não tinham família, meu filho. Eles juntavam para procriar, juntavam anualmente no tamanho do Maracanã, uma gigantesca suruba. Todo mundo comia todo mundo, né? E ninguém sabia quem era o pai. Portanto, não tinha herança, não tinha família, não tinha propriedade de terra. É isso que eles querem fazer, não é liquidar a família. Agora as pessoas defenderam a família como princípio, mas eles sabem disso, eles são a favor da família, só que eles, princípio, eles aplicam a família deles, não a dos outros. Então, você não precisa defender a família, você precisa defender a sua. Né? Agora, sempre tem os idiotas, idiota universitário, desculpe a redundância, mas idiota universitário quer dizer duas vezes a mesma coisa, né? Que eles acreditam realmente na destruição do princípio da família. Então não tem mais família. Todo mundo come todo mundo. Não é isso? Então significa o seguinte, que eles se oferecem para viver assim. Eles querem viver assim. E eles não entendem que isso os torna escravos das grandes famílias. Eles já são escravos da grande família. Para que você acha que trabalha a militância esquerdista no mundo? Quem que dá dinheiro para eles? É Jorge Soros, é Rockefeller, é Rothschild, é essa gente toda. Então, A esquerda hoje trabalha para os megacapitalistas ou metacapitalistas. Não é a mesma coisa, dois conceitos se aplicam à mesma pessoa. Você pega, sei lá, o Rothschild é um metacapitalista e é um megacapitalista. Quer dizer, um capitalista tão grandão que ele já transcendeu o próprio capitalismo, realizando a profecia do Schumpeter: quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. Então, esse pessoal estudantil já estão se oferecendo para viver como escravos. Eles não têm consciência da sua função social de escravos. Mas eles já o são, obviamente. Então, por exemplo, você vê, o pessoal bolsonarista vai nas passeatas porque eles querem, porque eles acreditam na pátria, Deus, família, etc. Tudo que é, sei lá, o que eles imaginam que é o programa bolsonarista. Agora, o pessoal da esquerda vai por quê? Porque recebeu pão com mortadela, uma garrafa de pinga. Então, o que é isso? É escravo. Né? Então, o pessoal reclama que Aristóteles dizia que existem pessoas que são escravos por natureza. Escuta, se não existisse escravo por natureza, por que existiria clubes de sadomasoquismo? Por exemplo, o Michel Foucault, mentalidade de escravo. Ele ia no clube de sadomasoquismo para levar chicotado, para ser humilhado e levar chicotado. Se essas pessoas não existissem, não haveria público para esses clubes. É? Quer dizer, eu vou lá para ser humilhado, o cara pisar em mim, me dar chicotado, me dar os tapas. É? Eu vou fazer isso e ainda vou achar bom? Claro que tem mentalidade de escravo. É? Existe clube contrário, onde o sujeito vai para ele dar a porrada? Não, não tem. Então pronto. O que vai se cultuar ali não é violência, não é crueldade, é escravidão. Está entendendo? Sabe-se lá quanto Michel Foucault gastava para o pessoal bater nele. Então vamos lá. Pedro Henrique Dias. Professor, poderia falar um pouco mais sobre a importância dos estereótipos na criação dos filhos? Vou me casar em breve e ver que existem poucas referências a esse assunto na atual cultura brasileira. Bom, é o tal negócio, existe a campanha para que os sexos sejam iguais. É só você não entrar na campanha. Né? É só você não precisa fazer nada para mostrar para os seus filhos. É preciso que você seja isso. Quer dizer, você é homem, sua mulher é mulher. Você age como homem, ela age como mulher. Tem algo de errado nisso? Qual é o problema? É? Não é aquele negócio de que bebê usa, menino usa azul, menino usa cor de rosa. O bebê não tem consciência de sexo, meu Deus do céu. Você está fazendo isso para mostrar para você, para mostrar para a tia. Não vai ter influência nenhuma sobre ele. Usar azul ou cor de rosa não vai fazer a menor diferença. Até ele parar para pensar na cor, já tem 10 anos de idade. Então, não é a cor da roupinha dele que vai melhor, mas é ele sentir a diferença. Mas, veja, que criança que não sente a diferença entre pai e mãe? É? Mãe é aquela que dá de mamar para ele, que alimenta, que está 24 horas por dia. E pai é um sujeito esquisito, que chega de vez em quando, de longe, fala grosso, né? Bota um pouco de medo nele. Isso é assim, desde que o mundo é mundo. É? Depois, quando seu pai começa a brincar com você, você sente um alívio, uma alegria extraordinária, porque aquele cara, então, perigoso, ele não é perigoso, ele é seu amigo. É? Agora, a mãe, que a mãe é sua amiga, quem é que não sabe? Ó raios, né? Você está entendendo? Então, a mãe, você está com ela desde o primeiro instante. O pai, você descobre. Não é isso? Então, eu sempre recomendo, não fique brincando muito com seus filhos, não. Né? Ah, pai é amigo. Que pai é amigo, a conversa? Amigo você tem lá da sua escolinha. Eu não sou seu amigo, sou seu pai, porra. Então, eu não estou aqui para ficar brincando com você. Eu estou aqui para ficar protegendo vocês enquanto vocês brincam. Para ajudar, se precisar de alguma coisa, você pede para mim. Não é isso? Então deixa o menino brincando e eu fico lá olhando. Então, ele sente a segurança, tem a proteção do pai. O pai está ali para ajudar. Tá entendendo? Então, não é para ele brincar. Né? Você pode, de vez em quando, pode brincar um pouquinho, mas não muito. Né? Então, também você não precisa dar muita proximidade para o seu filho. Dar uma certa distância é bom. Eu fiz isso com meus filhos, sempre funcionou, mantinha uma certa distância. Eles sempre me obedeciam, sempre me respeitavam. Eu achei uma coisa extraordinária. Todos os filhos aconteceram isso. Eles me pediam autorização para fazer as coisas mais banais. Pai, posso comer um sorvete? Pode. Pai, posso tomar Coca-Cola? Pode. Pai, posso ir no banheiro? Pode. Mas por que eles me pediam autorização para fazer essas bobagens? É simples. Aquilo dava uma importância para o negócio, você está entendendo? Ele não está só lá fazendo um treco que ele queria, ele estava aí em nome da autoridade, pô, era um negócio importante. Então ele se sentia honrado de fazer isso. É cabeça de criança é assim. Criança adora imitar, adora obedecer. É instinto, instinto. Né? Criança não nasce desobediente, é o contrário. Se você acreditar nisso aí, você vai ensinar elas a ser desobedientes, porque você, é isso que você acredita. Agora, é normal a criança obedecer o pai e obedecer a mãe. Coisa mais normal do mundo. Por isso mesmo você não deve ficar dando ordem toda hora para não encher o saco, porque está escrito na Bíblia. Não perturbe os seus filhos, né? Não atormente os seus filhos. Agora fica toda hora dizendo o que é para vestir, o que é para comer, o que é para fazer. Ah, assim não dá, porra. Né? Deixa ele fazer as coisinhas dele, ajuda ele, né? No que for preciso dar. Inspire confiança nele, para ele saber, meu pai está comigo, meu pai me protege, né? Meu pai está do meu lado. É isso que é importante. Daí os papéis de pai, mãe, de homem e mulher vão ficar claros para ele, né? Thales Souza dos Santos. Professor, como aplicar o conselho de cavar onde estamos no caso de assuntos que parecem distantes da nossa experiência, como alguns fatos históricos? Mas é para isso que existe a imaginação, para você tornar próximo aquilo que está distante. Quer dizer, é como num sonho, você sonha que você é outra pessoa, você sonha que você é Júlio César, você sonha que você é Napoleão Bonaparte, você sonha que você é uma prostituta, e assim por diante, vai. Coisa que você nunca foi Júlio César, nunca foi uma prostituta, mas dá para imaginar. Você tem que usar a imaginação. Veja, você vê, se eu estou assistindo um filme, alguém vem falar comigo, eu fico louco da vida. Porque enquanto eu estou assistindo o filme, eu não sou o Olavo, meu Deus do céu. Eu estou lá na cena e estou acreditando em tudo que eu estou vendo. Hã? Quando termina o filme, eu não acredito mais. É lógico. É suspension of disbelief. Quer dizer, não é uma crença. É uma suspensão da descrença, como, né, defendeu o grande Samuel Coleridge. Né? Ele captou qual é a psicologia do espectador de teatro, do leitor de um romance. Quer dizer, você está participando de uma experiência que não é sua, mas que você está fazendo sua pela imaginação. Pela imaginação e pelo amor, pela simpatia que você tem pelos personagens. Agora, se você está olhando ali, você não está prestando atenção no personagem, você está prestando atenção no desempenho do Paul Newman, então você não está acompanhando a história. Você não está vendo o personagem, você está vendo o Paul Newman. Hã? Você está entendendo? E ainda vem cara dar palpite e acha que com isso está ajudando você a entender o filme. Não, ele está atrapalhando tudo. Quer dizer, a sua atitude perante a história tem que ser ingênua. Você tem que acreditar. Não tem perigo, você não vai ficar doido. Né? Você não vai achar que você é o Batman. Não tem perigo. Acabou o filme, você não é mais o Batman. Né? Se o cara foi idiota, pode ser que acredite, mas a pessoa normal não acredita. Tá certo? Então, você tem que se identificar com as pessoas. Não importa que é mal, não importa. Você tá indo, o bom, o mal, tanto faz. Quer dizer, você pode. Por exemplo, todo dia eu estava assistindo aí a biografia do Verdi, né? Tem um negócio em 7 capítulos, bonito pra caramba. E aparece o Arrigo Boito, que é o cara que fez vários libretos para ele. E o Boito compôs uma ópera, o Mefistófeles. Né? A ópera é um espetáculo, Mefistófeles. Acho que fez uma ou duas só. Então você está assistindo, quando o Mefistófeles explica quem é ele, você se identifica com ele. Né? Você está entendendo ele. Né? Depois acaba a ópera, você voltou a ser você mesmo. Não é isso? Então é isso. Eu lembro do meu filho Gugu, quando ele chegou para o priminho a brincar de Batman, falou, vira Robin, vamos brincar de Batman. O outro falou, não. Vira Robin, não. Vira Robin, não. Aí ele chegou, pá, me dá minha chupeta que eu já virei Gugu de novo. É assim. Aqui, esse aqui importantíssimo, importantíssimo. No seu curso Teoria do Estado, dado na PUC, aula 8, quando eu estava falando sobre o Poder Judiciário, o senhor diz que quem está na posição de garantidor último da lei está necessariamente acima dela. O último poder é o poder de fato. Mas isso é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. então. Ora, o último garantidor de qualquer lei é o povo na sua totalidade. Não é isso? Quem manda no povo na sua totalidade? Ninguém. É alguém do próprio povo, não é? Então, o povo é soberano nesse sentido. Ele não está debaixo da lei. Ele impõe a lei, a si mesmo e aos outros. Está entendendo? Então, ele está sempre um pouquinho acima da lei. Tem algo, um poder que ele tem e que não está na lei. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso de guerra, você mobiliza o povo para defender a nação contra o invasor, contra o inimigo. Ele vai ter que, durante a guerra, vai ter que agir como se estivesse obedecendo ao Código Civil, Código Penal, etc. Não. Então entra um outro código, que é o Código da Guerra. Está entendendo? No qual coisas que normalmente são proibidas passam a ser permitidas e coisas que normalmente são permitidas passam a ser proibidas. É um outro código. Está acima da lei normal, está entendendo? Também em situações, vamos dizer, de gravidade extrema, né? Um tsunami, uma coisa assim. Você começa a agir não de acordo com as leis, mas de acordo com os princípios supremos da razão humana, né? Está entendendo? Então, os atos que são praticados numa situação dessa são difíceis de julgar pela lei comum. A lei comum não foi feita para situações de exceção, foi feita para situações normais. Está entendendo? Então, se não existe um princípio superior à lei, ninguém vai obedecer à lei, pô. A lei vira uma esculhambação, como é no Brasil. Pessoal, veja, você está. Se você tem uma visão, como é que se diz? Fetichista da lei, você está colocando a lei numa esfera divina, você já começou a esculhambá-la. Gente, quem foi que fez a lei no Brasil? Foram deputados e senadores, quer dizer, um bando de prostitutas. Você não sabia, não? Você não sabia que tem um sujeito que depois virou até ministro da Defesa, que ele de noite ele foi lá, botou dois artigos na lei sem consultar ninguém, e os caras aprovaram sem ler. Tudo caiu na cabeça dele. Você devia ser fuzilado, no meu entender, quer dizer, esculhambou. Já nasceu esculhambada, né? Agora, você vê o tamanho da Constituição, já é esculhambação, meu Deus do céu. Quer dizer que acerta até detalhes administrativos menores. Como que isso pode fazer parte de uma Constituição? Isso é um absurdo. Então, você tem que entender que existem princípios supremos, por exemplo, as leis da lógica. Não pode violar, né? E a estrutura do real. Nenhuma constituição pode ir acima da estrutura do real. Claro que nós temos a dificuldade de aprender a estrutura do real. E quando nós tentamos expressá-la, nós entramos em contradição, nós entramos em conflito. É difícil, mas que ela existe, existe. Alguém vai negar que existe alguma ordem do real? Você vai dizer, não, o real não tem ordem nenhuma. Digo, se não tivesse ordem nenhuma, você não conseguiria completar essa frase, desgraçado. Por exemplo, existe um princípio que não está em lei nenhuma, que eu chamo princípio de autoria. Toda ação humana tem um autor, alguém que fez aquilo. É possível uma ação sem autor? Não, não é possível. Então você tem que levar isso aqui, você tem que levar em conta, pô. Tudo que acontece, alguém fez. Não é isso? Isso é um princípio que não consta da Constituição, mas está subentendido. Ela se apoia nisso aí. Se você negar o princípio de autoria, então acabou a Constituição, acabou o Código Penal, acabou o Código Civil, acabou tudo. Está entendendo? Hoje em dia, são esses princípios que estão muito confusos na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas não tem capacidade nem para entender isso. Então, ela só entende a ordem mais imediata, a ordem que foi dada pelo chefe, você está entendendo? Assim como, em geral, por exemplo, funcionário de uma empresa, se você alegar uma lei para ele, não adianta nada, ele não está vendo a lei. A lei é abstrata demais para ele. Então só existe para ele a ordem do chefe. O chefe mandou fazer assim. Está mais baixo ainda. Está entendendo? Assim como em certo, por exemplo, agora mesmo eu estava lendo as memórias do Jorge Gusdorf, e ele diz, ele foi prisioneiro de guerra durante 5 anos, na Segunda Guerra, e ele diz que o exército alemão tratava eles muito bem, obedecia a Convenção de Genebra, então não tinha nada a ver com o que o pessoal da SS fazia com os exilados, etc., que era só maldade, só crueldade, né? Mas por que os caras do exército faziam isso? Simples, eles tinham toda a educação militar da academia militar. E os caras do SS é um bando de bandido que foi, como é que se diz, recrutado na última hora para fazer sacanagem mesmo. Então o que, que tem de errado? Quando você vê a mentalidade dos caras, você vê a mentalidade do Himmler, por exemplo, né? É evidente que é um criminoso. A mentalidade é criminosa. E se achava lindo. Não é isso? Olha, o negócio do Dunning-Kruger, na esfera moral, é pior ainda. Quanto pior o sujeito é, mais ele se acha bom e vítima. Você não sabia disso? Ah, boa pergunta. Quando na história do Brasil a educação no direito começou a perder sua lógica filosófica, culminando nas bizarrices do STF? Acho que foi nos anos 60 que começou isso aí. Quer dizer, isso foi um plano do Partido Comunista de dominar tudo. Dominar todo o sistema educacional. E daí aos poucos foram trocando, né, boicotando os caras que não estavam no do partido. Não foi do dia para a noite, isso levou 40 anos para ele chegar a dominar essa faculdade de direito toda. Então, você vê, o professor que acaba de entrar numa faculdade, ele sai, sei lá, foi criado lá em Vila Nhocunhé, o pai era, sei lá, sorveteiro, né, a mãe era faxineira. Ele chega na universidade, ele pensa que ele chegou em Atenas, meu Deus do céu, né? Na Universidade de Paris, da Idade Média, estou aqui em São Tomás de Aquino. Para ele aquilo é o suprassumo da cultura, é o que ele imagina, e por isso mesmo ele acredita em tudo que o professor diz. E não vai testar o professor. E dentro ele não tem ninguém que teste, não tem discussão. Se existisse discussão, essas pessoas já estariam todas demitidas. Toda vez que eu entrei em discussão com um cara desse, eu botei o sujeito e saiu de 4, chorando, tá entendendo? Por quê? Porque eu estudei o assunto e ele não. Se acontecesse isso nas universidades, as universidades logo estariam limpas de toda essa gente, sairiam, desistiriam. Não é isso? Por que você acha que ele me odeia tanto? Porque eu fiz isso com eles, pô, mas eu sou um só. E além disso tem outra coisa, eu não quero ser professor universitário, Deus me livre. Tá entendendo? Então eu posso só encontrar de vez em quando, mas eu não estou ali todo dia para encher o saco deles. Bom, então gente, por hoje é só. Tenho duas coisinhas mais para dizer para os alunos novos. Vocês façam o seguinte, vocês vão assistindo essas aulas aqui no fim de semana, no sábado, e durante a semana vocês assistam uma ou duas aulas do começo pela ordem, primeira, segunda, terceira, até você emendar. Se você assistir duas ou três, ótimo, tá, é assim. E queria pedir a todos vocês que orem pela Sarah Winter, Sarah Giromini. O que está sendo feito com ela, na verdade, assim, foi uma condenação à morte sem julgamento. Isso está acontecendo dentro de nós. Então eu não me espanto que o sujeito que fez isso, ele também acredita que todo mundo que fala mal dele tem que ir para a cadeia. Não pode falar mal dele, ele não aguenta. Então é essa a cabeça do sujeito. Então evidentemente é uma criança má. Isso nunca cresceu e não vai crescer. E por isso mesmo é perigoso. Tá bom? Até a semana que vem.